Rio Sol Radio. From Rio de Janeiro to the world. DJ Markand, Flash House. Don't forget it, don't just seem for all the best. banda Yazoo com Situation, Groove Garcia, Simply the Best, Michael Jackson, Say Say Say e Savage, Don't Cry Tonight. É um set com versões meio modernizadas, né? Meio deep house, aquela nova roupagem, aquela coisa bem elegante. Bom, o interessante, né? O que importa realmente é que as versões ficaram ótimas, as músicas são ótimas e nessa roupagem não perderam qualidade nenhuma. Pelo contrário, é uma nova maneira de você ouvir. Essa é a proposta do programa, uma delas. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Você está ouvindo Flash House. Aqui na Rio Sul Rádio, você confere músicas da Albânia. I'm passing man, to be lead of the van. Este ano é a benção, ambientam. Samra, mas se haram. Estônia. Croácia. Na svej najbolja da si, na prvi šalje te taksi. Neka ti ne bude krivo, veruj mi, nisam tvoj nivo. De todo mundo, para todo mundo. Rio Sul Rádio. 18 horas e 33 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que o seu filho aprende a falar faz mais ainda. É por isso que na cultura inglesa, o seu filho fica fluente além do inglês. Aqui ele também fica fluente em criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Coloque seu filho na cultura. A gente não é só um curso. É uma escola de inglês que prepara para o mundo. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24-3401-0292. E em Resende, 3321-2270. Cultura Inglesa. Conserto de computadores e notebooks. Formatações. Instalações de sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House. Senhoras e senhores, o Flash House a partir de agora vai tocar aí alguns clássicos da música, como Mozart, Beethoven, Bach, Wagner. Bom, é aquela coisa, né? Vamos dar uma diminuída no ritmo, né? Vamos tocar aquela coisa mais tranquila. Brincadeira, hein? How would we ever believe you?